Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Lucas, você começa hoje comentando a respeito de um assunto que monopolizou o noticiário ontem aqui no estado do Paraná, a questão da Copa do Mundo em Curitiba. Foi por pouco, digamos assim? É, ficou uma tensão no ar, porque as obras estavam, dizem que estava atrasada, como tudo aqui no Brasil, né? Aqui não tem planejamento, nós somos um país sem planejamento, começam a fazer as coisas sem planejamento e costuma, na maioria das vezes, dar errado. E o fato é que, por um 3, Curitiba não fica fora das 12 localidades onde vai ocorrer os Jogos da Copa do Mundo. Muito bem. O que eu tenho a dizer sobre isso é que a Copa do Mundo foi um presente de grego que o senhor Lula, Luiz Inácio da Silva, o ex-presidente Lula, deu aos brasileiros. É, ele fez tudo para trazer a Copa para o Brasil como se fosse um grande feito. Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Vocês já viram os bilhões de reais dos cofres do condomínio que estão sendo gastos para sediar esse evento? É muito dinheiro. Por exemplo, essa Arena da Baixada aí começou com 80 milhões, o orçamento inicial. Terminou agora com 300 milhões. Aí vem os matemáticos de plantão e dizem: não, mas ninguém vai pagar isso, não é o povo que vai pagar. Ora, bolas. É lógico que é o contribuinte. Ninguém, da onde aparece 300 milhões assim num estalo de dedo? Tem um tal de as mídias, que a publicidade que vai gerar, que vai pagar. É nada, isso é dinheiro do BNDES, é fundo perdido, é bilhões e bilhões que foram gastos nesses estádios pelo Brasil afora, 12 estádios que sediarão a Copa, com dinheiro público. Será que isso, eu particularmente, acho uma vergonha investir tanto dinheiro para ficar aí 10 dias vendo no pessoal chutar a bola para lá e para cá? O Brasil precisa de muita coisa, precisa de educação, segurança, saúde de melhor qualidade, e gastando tanto dinheiro assim. Fica o meu protesto. É, repetindo, a Arena da Baixada vai gastar 300 milhões, que não é do seu Mário Petralha. Lógico que não é dele, não é do clube, é dinheiro público. 200 e poucos milhões, agora botaram mais 65 para apressar, para sair. Dinheiro do governo do estado. Eu sou contra, mas enfim, dizem que somos a terra do carnaval e do futebol. Falando em esporte, hoje o ministro dos esportes estará aqui em Foz? É, o Aldo Rebelo, né, ministro dos esportes, vai vir aqui para ir lá no PTI, lá na Itaipu, a nossa joia da coroa, a grande empresa binacional, e o PTI, Parque Tecnológico, é uma grande coisa que temos aqui, que cria novos cérebros, cria tecnologia, novos alunos ali. Ele vai estar lá para investir, para lançar a pedra fundamental do que será um grande centro poliesportivo a um custo de 17 milhões. Dinheiro não é problema para Itaipu nem para o PTI. A Itaipu vende energia, fatura 10 bilhões de dólares por ano vendendo energia. Portanto, ela é autossuficiente e ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Pelo menos está gastando bem. Vai criar um centro esportivo, que o esporte é bom para a juventude. Você falou do Brasil aí, essa questão de futebol e carnaval. E carnaval, precisamente, foi ontem um dos debates na Câmara Municipal. Questionamentos com relação à letra do samba enredo da Escola Tomaior. Houve lá três questionamentos que eu assisti. Um do senhor Nilton Bobato, que é a oposição invertebrada. Tudo que se faz no município, Nilton Bobato, ele é contra. Já foi dito aqui várias vezes. E o interessante foi que o Vitorazzi também se insurgiu sobre a letra do samba durante lá o carnaval em São Paulo, lá na avenida. Durante 80 minutos vai divulgar a apresentação da Escola Tom Maior, que vai homenagear Foz do Iguaçu. E fizeram uma letra de um samba falando de muambeiro. Aí o Vitorazzi, a Anice Najib Gazou, que também está contra quase tudo que se faz no município do prefeito, se insurgiram dizendo que isso é uma vergonha, aquele samba enredo, porque fala de muambeiro. Aí eu pergunto, afinal, nós não somos uma cidade de muambeiro? Aqui não tem muamba? Aqui tem o quê? Aqui tem muamba, sim senhor. Durante décadas a cidade sempre viveu a reboque dos muambeiros que vêm fazer compra no Paraguai e acabam ficando por aqui gastando e consumindo Quirino e etc. É uma cidade de muambeiro. Pode ser que com o tempo, com essas novas faculdades, deixe de ser, mas durante muito tempo ainda vai ser conhecida. Você vai para qualquer lugar do Brasil e fala assim: eu sou de Foz do Iguaçu. Sabe o que, que as pessoas lembram? A primeira coisa que vem à mente? Paraguai, compras, muamba. Então eu não vejo nada demais em ter um Hans Samenredo falando de muamba. Por que, que nós deveríamos esconder isso debaixo do tapete? É um fato verdadeiro, não vejo nada de errado. E há aqui também uma nota da Fundação Cultural dizendo que não tem nenhuma relação com a Escola Tom Maior. A Fundação Cultural coloca aqui que não foi colocado um centavo de dinheiro público na Escola Tom Maior e também que, em hipótese alguma, interferiria em casos de liberdade criativa, por exemplo. O samba enredo foi composto 100% pelos sambistas lá em São Paulo, sem nenhuma interferência aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Ou seja, bate-boca tende a se estender, mas pelo menos a Fundação Cultural está se colocando fora desse debate. É, na verdade, é isso que você colocou, é isso que ela soltou, ela tem razão. Ó, não se deve tolir a criatividade. As pessoas lá que criaram o samba enredo têm que respeitar eles. Por quê? É proibido falar de muambeiro? Nós somos uma terra de muambeiro. Eu botei uma enquete ali no meu site, e está lá, inclusive, na galucas.com, vai perguntando lá. Nós somos uma cidade turística ou muambística? 70% votou, diz que somos muambísticos. E os outros 30% turísticos. Enfim, criaram lá o samba enredo. Não vejo por que essa celeuma, em criar-se uma celeuma desse tamanho, a ponto de mobilizar 2-3 vereadores que devem ter mais. Deveria ter coisa mais importante para fazer, por causa de um samba enredo que fala de comprista, de muambeiro. Então, é isso. Lucas, notícias que chegam também do judiciário com relação a personagens políticos aqui de Foz? Para vocês verem que aqui nós damos as notícias tais quais elas acontecem. Dessa vez, mais uma notícia beneficiando o ex-prefeito Paulo Macdonald e seu vice, o Chico Brasileiro. Eles haviam sido denunciados, num dos processos que o Paulo e o Chico respondem criminal, eles haviam sido denunciados por terem contratado aí alguns cargos comissionados. O Ministério Público se insurgiu contra a medida, denunciou-os civil e criminalmente, e agora no dia 13 do mês corrente, o juiz da terceira vara criminal, Dr. Gustavo Arguello, entendeu por indeferir o pedido de condená-los. Portanto, absolveu-os da acusação. O Paulo e o Chico, volto a repetir, acabaram de ser absolvidos em primeira instância ali numa sentença criminal da terceira vara. E naturalmente o Ministério Público poderá recorrer da decisão, mas foi isso que aconteceu. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.